Luxemburgo. Vês quem anda de fora. E é da Alemanha. Vês quem anda de fora. E é da França. Vês quem anda de fora. E é do Brasil. Vês quem anda de fora. E do Canadá. Vês quem anda de fora. E da Suíça. Vês quem anda de fora. E da Suécia. Vês quem anda de fora. E é da Bélgica. Da América, vês quem anda de fora. Da África do Sul, vês quem anda de fora. De Cabo Verde, Moçambique e Angola, Guiné e São Tomé, português vindo de fora. De Cabo Verde, Moçambique e Angola, Guiné e São Tomé, português vindo de fora. Português vindo de fora. Sou eu, não me importa o lugar onde nasceu. Português vindo de fora. Baixinho, minha alma reza para esquecer de Jesus.

tudo bem por aí, que está tudo rijo. Então vamos lá, não vamos lá perder tempo, vamos lá com boa música, boa disposição. Como eu disse há um bocado, com cada bom dia já é de manhã, que se liga à rádio. E seguimos depois com Irão Costa, o meu desejo. É como o café da manhã. Homem perfeito, quando tu me olhas assim, parece que carma, acalma minha alma, convida-me para sair. Eu digo que aceito, sem ter preconceito, não tenho nada a temer. Sozinhos no carro, ficamos parados, ter uma noite de prazer. Já é de manhã. Sempre estar contigo

roupa nova. Mais um fim de semana.

já que insistes e queres cansada. Vamos lá para a última música romântica. E mais outra dedicatória da Padre Manuela para a sua amiga Rosi Tsunami Purina. Para todo o pessoal que a conhece. Então ela pediu-me Reste ao vivo aqui no Zenith de Orleans. Tony Careira. Tu verras que tu regretteras peut-être un jour.

estamos mesmo na reta final. Vamos lá com o Rebeca, porta-te bem, rapaz. Certinhos, e chegou a hora de despedir de vocês. E pois é, Portugal em Festa se acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. Como sempre, a melhor música portuguesa. Instantes sem amar, se o amor acaba. E pois é, a minha amiga Glória não estará cá logo à tarde. O peito ainda está de férias, ainda está a gozar. Mas a partir da manhã de manhã pode ter o meu amigo Jamir com voz de Portugal a partir das 8 horas até as 20 horas. Pousa musical com a Silvia. Sexta-feira, fim de semana, porta com o Lourenço. A partir das 17 horas até 19, com Manel Descoberta. Sábado, Portugal no Coração com a Cristina. E domingo, Cantado Galo com o Sr. António. E no Telefone Sono com o Leonel, Cátia Jerome. Então já disse tudo, já sabem tudo. Então para mim foi um orgulho estar aqui com vocês, um imenso prazer. E damos encontro quarta-feira então, a partir das 9 horas, como sempre. Daqui lá, porta-se bem, desejo tudo que é de melhor. Vivos na esperança. E cuidem de vocês sempre. Meu amor, mas acaba sempre igual. Então, tchau, tchau. Se o amor acaba, outro tentas arranjar. Nem deixas respirar, nem o peito acalmar. Tu inventas paixões e nem paras para pensar que o amor é um segredo. Ai coração, já não sei o que te fazer. Ai coração, de amor tens tanto a aprender. Ai coração, tu andas feito louco, mas sabes que pouco a pouco és tu que sais a sofrer. Ai coração, já não sei o que te fazer. Ai coração, de amor tens tanto a aprender. Fazer.